com você. Eu da favela, ela lá de Mário Chique, era um tal de Alphaville que eu só vi na TV. E de repente nosso lance ficou quente, uma coisa diferente.